canção é essa? Respeito o repertório mais gostoso do Brasil. Eu prometi não ficar mal, nem te ligar se por acaso de você bater uma saudade. Saudade. Saudade. Mas vi meu celular dando bobeira e com umas na cabeça te mandei mensagem e tu não tava online. Eu segurei meu dedo pra não te ligar, mas se por acaso meu telefone tocar, pra não machucar o que eu tenho do lado esquerdo do peito, aperta no vermelho, aperta no vermelho, pra não aumentar o tamanho do estrago que já tá feito, aperta no vermelho, aperta no vermelho, tenha pena desse sujeito. Respeito o repertório mais gostoso do Brasil. Que canção é essa? Aperta no vermelho. Eu prometi não ficar mal, nem te ligar se por acaso de você bater uma saudade. Saudade. Mas vi meu celular dando bobeira e com umas na cabeça te mandei mensagem e tu não tava online. Eu segurei meu dedo pra não te ligar, mas se por acaso meu telefone tocar, pra não machucar o